ultimamente no ar, somente pra somar, sem competição. Comédia não vou pagar, maluco, é som de drão. Sinceramente eu não consigo entender. O preconceito está dentro de você. Bola pra frente eu vou, estou na cara do gol, não posso errar. Uma bola fora poderá me complicar. A fita foi escalada, é 2000 graus o assunto. Se vacilar vou pra cidade dos pés juntos. Porém parei, analisei e pensei. Embaçado, quantas vezes na vida maluca eu já errei. Numa cena do passado, jamais uma aventura. Com mais 4 aliados, necessidade pura. Projetando um assalto, na viseira o planalto. De metralhador e fuzil, e é a favela Brasil. Os manos chegaram e os calibres também. Se tô na fita, só vou buscar quem tem. Se você desacredita, quer vir pra cima, vem. Vem que vem, vem que tem. Existe na favela uma reputação. Creches e escolas faz a educação. São crianças correndo pelas ruas de terra. É a fome crescendo e aumentando a miséria. É maravilhoso a gente sonhar. Nas páginas da vida sempre acreditar. Deus é verdadeiro e não deixa ninguém. Salve a humanidade, aleluia, amém. Amém. É maravilhoso a gente sonhar. Nas páginas da vida sempre acreditar. Deus é verdadeiro e não deixa ninguém. Salve a humanidade, aleluia, amém. A minha quebrada precisa de mim, não de carro importado e nem de jet ski. De Taboão da Serra na atitude proceder, jogando fora os vermes, malandragem é viver. O que comer é melhor, na paciência de Jó. Aqui só Deus pra ter dó, tira o menino do pó. Jardim Leme é minha área, o crime não admite falhas. Não somos fãs de canalhas. Se prega lealdade que não existe mais. Me diz o criminoso que hoje vive em paz. Com Mano Elienai chegamos a Itapevi. Digo da mesma forma do Iapoque ao Chuí. Se for sangue bom, maluco, chega aí. Na atenção, nas cenas da televisão. Uma pá de sofredor sem um pedaço de chão. Essa é a voz da favela, maluco. Conexão Carandiru e você. Do fundo da minha cela eu vi passar na TV. Sentindo na pele, esse era o tema. Lixão do 21, Carapicuíba. Problema, esquema, dilema, não tema. Difícil é lote e cena. Uma mulher, mãe de 2 filhos, caiu nas mãos do sensacionalismo. Que reverteu a história de um passado sem glórias. Pobreza, miséria, fome, medo. Sobreviver no absurdo, aqui não tem segredo. Existe na favela uma reputação. Creches e escolas faz a educação. São crianças correndo pelas ruas de terra. É a fome crescendo e aumentando a miséria. É maravilhoso a gente sonhar. Nas páginas da vida sempre acreditar. Deus é verdadeiro e não deixa ninguém. Salve a humanidade, aleluia, amém. Amém. É maravilhoso a gente sonhar. Nas páginas da vida sempre acreditar. Deus é verdadeiro e não deixa ninguém. Salve a humanidade, aleluia, amém. Plano bolado, as armas em funga. Segundo carro preparado pra fuga. Não vai e vem, tá tudo muito bem. Se atirar morre também. O que eu quero é muito pouco. Só pra tirar o meu time do sufoco. É chegada a hora, não posso mais sair fora. Avenida principal numa Santana. Quanto? Armado até os dentes, eu tô em frente ao banco. Algo me domina, do tipo tentação. Necessidade oscina, eu não nasci ladrão. A fome é negra, o instinto é selvagem. A justiça é podre, tô num montão de passagem. O carro forte chegou, 5 guardas desceram. O mando do jogo mudou, pros que sacaram primeiro. Até então é a sorte, corre e pega os malotes. Numa fração de segundos, quase perdi meu pinote. Lá de dentro com tiro, ao fiel me refiro. São 3 guardas que caem, vai tirar o caralho. É raro se ver, no mundo de hoje em dia. Um pai ver filho crescendo, na periferia. Dos manos que vieram, apenas um voltará. Os lagartos do governo em pé nenhum vão ficar. É só reforço que chega, minha vida tá uma zorra. Coitada da minha nega, pediu pra que eu não morra. Não vou morrer, não pode ser. Minha vontade é bem mais forte pra viver. Nasci com dom de guerreiro, eu sou um ator verdadeiro. Dinheiro, ação, desespero, ladrão. São 2 caminhos que te levam, cemitério ou prisão. Existe na favela uma reputação. Creches e escolas faz a educação. São crianças correndo pelas ruas de terra. É a fome crescendo e aumentando a miséria. É maravilhoso a gente sonhar. Nas páginas da vida sempre acreditar. Deus é verdadeiro e não deixa ninguém. Salve a humanidade, aleluia, amém. Amém. É maravilhoso a gente sonhar. Nas páginas da vida sempre acreditar. Deus é verdadeiro e não deixa ninguém. Salve a humanidade, aleluia, amém. É maravilhoso a gente sonhar. Nas páginas da vida sempre acreditar. Deus é verdadeiro e não deixa ninguém. Salve a humanidade, aleluia, amém. Amém. É maravilhoso a gente